pode acreditar, é só o começo. A cura, a cura. Aí playboy, vou disparar agora. A voz que muda o seu conceito não subestima. É a revolução que vem do gueto, é só começo, hein. Primeiro lugar, respeito, colar na norte. Os boys só de ouvir já entra em choque. Lá pra quebrada eu peço paz. Nunca é demais, rimo por ela, eu corro atrás. A mão armada, de extrema esquerda contra estado, tipo rebelde exilado. Quebra corrente que impede guerreiro revolucionário. Bem ao contrário dos mercenários, executivo do plenário, que transita de importadas, custas de assalariado. Obra super faturada, orçamento desviado, quadrilheiro engravatado, que nunca sai algemado. Vai vendo apoio, moradia pra burguês que ganha uns 30 mil por mês. Esse é o Brasil, aqui só o povo não tem vez. Enquanto isso na favela, esgoto serve até de espelho. Cresce brincando ali no meio, tal futuro brasileiro. Rua de terra, barraco de madeira, falta infraestrutura, família carente, sem ao menos ter um pão na mesa. Falta incentivo, sobra pilantragem. Bato de frente com o sistema, eu corro com a comunidade. No país do futebol é carnaval o ano inteiro. Aqui os gringos tira onda e na quebrada, enterro, mercenária se exibindo na 600. Já te mato, a maior concentração de pomba gira por metro quadrado. E a Ruana, tô longe disso. A moda por aqui é ser mulher de bandido. Tô sossegado dessas pulhas, maluco, agora é nós. A cura, pesadelo pro sistema, a voz. Moiou aos flagrantes, trompou, sobrou com a forte. E lá dentro quando virar, explode o gás, invade eu o choque. Pelo certo, respeito, e jamais contar com a sorte. Farol alto devagar, é o terror do lado norte. Moiou aos flagrantes, trompou, sobrou com a forte. E lá dentro quando virar, explode o gás, invade eu o choque. Pelo certo, respeito, e jamais contar com a sorte. Farol alto devagar, é o terror do lado norte. A voz que quebra o silêncio, desinformação, já foi o tempo. A esperança do detento no som, embalo de momento. Escuta aí a miliana trajetória, estou de volta. Rap nacional, infame, é só o começo. Maloca, ritmo um tanto agressivo, pela paz salva a quebrada. Esse o som que tá na rua, chega mais, não pega nada. Lá do norte é só quem é gueto, considerado ligeiro com bicho, sempre na mira dos fardados. Virou a esquina de luz alta, vou sair do meio, tá embaçado na rua. Preto suspeito, alvo fácil pro estado. No porta-luva, em vez da Glock, uma bíblia. Que ideia é essa? Já achou que tinha um flagrante, o gambé pagou comédia. Represente o interior, não sou caô, sigla RP. Aqui os vermes passam mal, já fiz parte da VC Mudinai. Mandando ideia é maloqueiro na fita. Periferia, mó responsa, não dou ponto pros polícia. Malícia na geral, cor cinza, represento o mal. Já cumpri na moral, pro sistema não pago o pau. Então meu toque é pros favela, atitude. Morou ao som que afeta sua mente. Mauricim se abalou, tambor de sete bala. No quatro polegada, na mira que deixa falha. Tudo sempre arregaça, é o caveira dando risada. Por detrás do alvo, quem senta o dedo um dia lasca o próprio sangue, o asfalto. Moiou aos flagrantes, trompou, sobrou com a forte. E lá dentro quando virar, explode o gás, invade eu o choque. Pelo certo, respeito, e jamais contar com a sorte. Farol alto devagar, é o terror do lado norte. Moiou aos flagrantes, trompou, sobrou com a forte. E lá dentro quando virar, explode o gás, invade eu o choque. Pelo certo, respeito, e jamais contar com a sorte. Farol alto devagar, é o terror do lado norte. São no batendo pesadão. Aqui não, ninguém vai recuar. Zum, zum, zum, blá, blá, blá. Vai precisar de muito mais pra nos derrubar. É nós que tá. A cura chegou pro povão. Um, dois, drão. Firmão na contenção, palma pra nós. Nunca se deixou envolver nas fitas podre aí, irmão. Sou mais você, mundão loucão, sedutor. Até umas horas que andavam com você foram embora. Que torex e a cura que o rap tem voz. Daquele jeitão precisou ligar nós. Índice alarmante que se expande em proporção acelerada. Ensino médio sem estrutura, formação desqualificada que não se ensina na escola. Se aprende na Febem, rebelião, fogo na ala, motim, vários reféns. Clima tenso, eu sobrevivo, problema nunca resolvido. Ali dentro não tem filho de juiz, será por isso. Não vou mudar de assunto, eu já falei, isso é meu mundo. Vim pra somar contra o sistema, é só o começo do triunfo. Guerreiro nunca desiste, juiz só Deus. Melhor morrer de pé do que viver ajoelhado.